como o ladrão ele virá. Vai tremer no dia aí de quem ficar. Vai tremer e aí não adianta chorar. Vai tremer malandro, vai tremer mané, vai tremer como o ladrão ele virá. Vai tremer no dia aí de quem ficar. Vai tremer e aí não adianta chorar. Vai tremer malandro, vai tremer mané, vai tremer. Maluco é tio chasto maligno. Dinheiro move a terra, mas não compra o amor de Cristo nele. Encontra a força, nele encontra paz, Israel. Volte para os braços de seu pai. A droga é a doença, o crime é a consequência, cadeia ou essa vida louca é a recompensa. Lembra que tem alguém que sofreu por ti, que morreu por ti. Meu Deus, ainda estou aqui. Século 2, 1, no pique, Sodoma e Gomorra. Ninfa na fissura da boa, patrão, Viator, Hilux 660, império, de grama em grama. Na festa é Red Black, levou os pino até a tampa, Juju, cruzar de grife, pra amante, um chá de boutique. Que aproveita enquanto é tempo, vai tremendo o apocalipse. Só o toque da primeira trombeta lá. Ai de quem fica louco essa noite, perdida sua alma, não adianta chorar. Como o ladrão ele virá. Vai tremer no dia ai de quem ficar. Vai tremer e aí não adianta chorar. Vai tremer malandro, vai tremer mané, vai tremer como o ladrão ele virá. Vai tremer no dia ai de quem ficar. Vai tremer e aí não adianta chorar. Vai tremer malandro, vai tremer mané, vai tremer. Então tremor é o terror, onda sonora apavorou. No radinho, manda um salve, SP interior. Nervosidade na fala, formou. Fecha com nós, da UTI levantou-se um milagre ao som de sua voz. Meu Jesus, ninguém sabe de nada, como e quem disparou. Por pouco escapou, não foi no amor, é pela dor. O fim da guerra, febre, harp, Hiroshima, o Oriente Médio a ponto de explodir. Final dos tempos, tá escrito, terremoto, seca, tornado. Tsunami, desmoronamento, bandeira branca é a paz. Hitler nunca mais, Saddam Gaddafi, Sarney, Chaves, Bin Laden, Chaves. Do outro lado da vida real, recompensa do terrorista. Sangue inocente, guerra santa, mostra a cara extremista. Na escritura, a última profecia, ele virá. O dia do juízo se aproxime, quem vai escapar? Como o ladrão ele virá. Vai tremer no dia ai de quem ficar. Vai tremer e aí não adianta chorar. Vai tremer malandro, vai tremer mané, vai tremer como o ladrão ele virá. Vai tremer no dia ai de quem ficar. Vai tremer e aí não adianta chorar. Vai tremer malandro, vai tremer mané, vai tremer. Vai tremer todo aquele que viciou e abusou de uma criança ladrão. Vai tremer aquele que não aparou a viúva. Aquele que podia e não alimentou a quem tinha fome. Não cobriu quem estava nu. Não visitou quem estava em cárcere. Vai tremer o corrupto que desviou a verba do hospital. Deixou morrer quem o elegeu nos corredores sem um leito. Vai tremer aquele que vestiu a farda. Que matou de quebrada o inocente trabalhador. Depois tentou forjá-lo com uma arma fria pra simular um possível confronto. Deus é testemunho e assassino. E há de cobrar todo o sangue inocente das mãos dos corpos. Fascínoras, hipócritas, mentirosos. A parte que lhe cabe é o lago que arde em fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Todo olho verá e toda língua confessará a vinda do grande juiz, Jesus. O trigo será separado e o joio queimado. Como o ladrão ele virá. Vai tremer no dia ai de quem ficar. Vai tremer e aí não adianta chorar. Vai tremer malandro, vai tremer mané, vai tremer como o ladrão ele virá. Vai tremer no dia ai de quem ficar. Vai tremer e aí não adianta chorar. Vai tremer malandro, vai tremer mané, vai tremer.